a sempiternidade de Deus. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. A dificuldade para assimilar o mistério do tempo e do princípio da nossa existência é muito grande, pois vai além da nossa lógica e do nosso raciocínio. Deus é todo-poderoso, eterno e transcendente. Ele é o Pai da própria eternidade e do tempo. A eternidade é uma dimensão superexistencial e supertemporal, sublime e maravilhosa, cheia de justiça, de amor e de luz, que não tem antes, nem durante nem depois, onde a existência e a paz jamais se separam. Aquilo que possibilita a existência do tempo é a matéria energizada da dimensão tridimensional que vibra, se transforma e se move. A eternidade é ultradimensional e ultraespacial, e lá nada é tempo, tudo é sempre, e lá nada é distância, tudo é presente. Contudo, lá existem lugares, e existem acontecimentos. Lá está a habitação e o santuário maior de Deus, onde Jesus compareceu por nós, pela raça humana, para efetuar a nossa redenção e salvação. Lá estão as muitas moradas da casa de Deus, para onde vão os salvos, lugares dos quais o Senhor Jesus se referiu na sua oração sacerdotal por nós, no Evangelho de João. Lá estão as moradas dos anjos eleitos, e das infindáveis famílias de raças celestiais superiores, que venceram na fé e foram elevadas em luz. Lá existe juízo e justiça, e as justas leis superiores do governo de Deus. Lá existem norte e sul, e lá estão o monte da congregação, onde os universos se reúnem para adorar a Deus, e as altas estrelas de Deus, referidos em Isaías 14. Lá aconteceu a grande rebelião do antigo querubim e a grande batalha de Miguel, onde Deus venceu e de lá expulsou os exércitos inimigos. É da eternidade de onde o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, abrindo mão da sua glória, desceu até nós, se fazendo homem e morrendo pelos nossos pecados, para nos perdoar, nos trazer de volta à vida e nos restaurar ao reino de Deus, o Pai. É para lá que o Senhor, após obter a nossa salvação pela sua vitória e ressurreição, subiu e se assentou, à direita de Deus, tendo recebido todo o poder e autoridade nos céus e na terra, onde novamente vive para sempre e de onde intercede pelos salvos. De lá está descendo a nova Jerusalém, que aparecerá após o juízo final, e que será a eterna habitação de Deus e dos seus filhos nos novos céus e na nova terra que muito próximos estão para surgir para com os que creram. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmos 24, 3 a 5. Deus, o nosso Pai e o Supremo Criador, habita na eternidade, mas Ele mesmo existe e vive acima até mesmo da própria dimensão em que habita e de onde governa todos os reinos existenciais da criação. Ele é sempre eterno. Aquele que era, que é e que há de ser para sempre. Ele vive e existe além até mesmo da própria dimensão do ser, do sentido, do existir e do sempre. Deus é inalcançável e incomportável por qualquer entendimento, razão ou medição que possam existir, de maneira que Ele é o que simplesmente Ele é, o Todo-Poderoso invencível em grandeza, e Ele só pode ser conhecido pela fé na sua palavra e pelo reconhecimento da sua fidelidade, poder e justiça, que também estão nas obras da criação, e que são desde todo sempre e antes de todo o tempo, antes da criação de todos os universos luminares ou hiperluminares, de eternidade a eternidade. Ele é o Pai da verdade, da equidade e do poder. Ele aceita e atende as nossas orações, verdadeiramente, desde que haja fé e sinceridade em nossos corações. Mas Ele não precisa consultar ninguém para entender tudo e sempre saber infalivelmente o que fazer. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Jó 37:23. A sua sabedoria e a sua justiça são perfeitas, excelsas em poder, e jamais poderão ser superadas. Ele governa sobre tudo e julga com justiça toda a criatura vivente e consciente em todos os termos do seu domínio, desde o seu santo e altíssimo trono, que é eterno e perpétuo, e com o seu cetro de equidade domina sobre toda a plenitude da criação. Não há justo que fique sem recompensa, nem ímpio que escape do juízo, pois Ele é onisciente e onipotente, veloz em recompensar, e tudo sabe e tudo vê até o interior de todos os corações com a mais absoluta perfeição e discernimento. Ele é o dono e Senhor de todo o poder, nos céus e na terra, o grande juiz e salvador de todos os que o buscam, e para Ele, absolutamente, Nada é impossível em verdade e em justiça. Ele é o Rei das Nações, o grande juiz de toda a terra e o Salvador do seu povo, que opera grandes sinais e maravilhas, poderoso nas guerras, que faz o mar se dividir em seco e para o sol no meio dos seus para salvar aos seus redimidos. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmos 45:6. Tudo foi criado, veio a existir e a ter vida através do seu eterno poder, segundo o sábio conselho da sua vontade, e nada é, e nada vive, e nada existe sem ele ou transcendente a ele. Ele é a fonte antecedente, o pai da luz e dos espíritos, o arquiteto primordial, o princípio e o fim de todas as coisas, nos céus e debaixo dos céus, e o eterno doador da vida e da força que faz mover. Pela sua palavra ele decreta, e as coisas que não existem passam a existir, e as coisas que não são passam a ser. Ele suspende os astros nos espaços e estabelece as leis atômicas dos universos, equilibrando todas as suas forças gravitacionais e energéticas em harmonia. Ele é o sábio engenheiro e programador do DNA, muito embora que a vida esteja no espírito, e não na matéria, e determina com precisão todas as sínteses químicas e biológicas das matérias vivas. Ele sabe o tempo certo das estações, das chuvas, da neve, do frio e do calor, e os ventos brandos ou tempestuosos obedecem aos seus fiéis decretos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, e afirmou sobre os rios. Salmos 24:1-2. Se ele mandar, a seca, a fome e a peste assolam os homens e as nações, e quem vai duvidar da sabedoria do que ele faz? Se ele decretar uma guerra, quem vai impedi-lo de executar a sua estranha, porém justa obra? Ele vê o que está no coração de uma nação, e conhece o que ela vai intentar levar a cabo se ele não intervir com juízo de guerra, de fome ou de peste, pois os corações dos homens estão cheios de egoísmo, ódios, adultérios, homicídios, prostituições, avarezas, idolatrias e desobediências. Se a sua misericordiosa paciência se esgotar, e ele decretar a assolação ou até mesmo o fim de uma nação, quem irá impedi-lo de executar o justo juízo da sua santa ira? Ele certamente fará tudo o que lhe apraz até ter se vingado de todos os seus inimigos, e de todos aqueles que o odeiam, e não há homens valentes ou armas nucleares que suportem o poder do seu braço. Mas ele também é benigno e misericordioso, cheio de graça e amor, pois se os homens se despertarem, e considerarem, e se arrependerem dos seus assassínios e das suas más obras, e confessarem seus pecados, e clamarem aos seus, ele é clemente e piedoso, grandíssimo em perdoar e todo-poderoso para libertar e salvar aqueles que invocarem o seu nome, o Deus eterno, e para eles se converterem. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ezequiel 14:13. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Salmos 105:7. Esta terra e este universo, no princípio, foram criados, pelo decreto da palavra de Deus, que é viva, onipotente e infalível sobre todas as coisas. Mas este mundo é temporal, e nós, nesta vida presente, somos seres temporais, que vivem debaixo do tempo. Antes de este mundo vir existir, Deus já existiu e sempre existiu, muito acima de toda a noção de tempo e dimensão, pois ele é eterno, e habita na eternidade, a sua bendita morada de luz. Nós devíamos prestar atenção no quanto pequeno e limitado somos, e, por causa do pecado de Adão, este mundo é um mundo caído, e desde aquele tempo tudo aqui entrou em estado de experiência de fé e provação, para que todos os corações que adentram neste campo de fogo sejam experimentados e provados na fé antes de entrarem na eternidade, seja para a vida ou para o juízo. Todos estão sendo provados para ser manifesto se cada um olhará para a luz, se arrependerá e praticará a justiça para com Deus e para com o próximo, ou fechará os olhos para a verdade de Deus, tão grande, magnífico e maravilhoso, que nos enviou o seu Filho, claramente manifesto em todas as grandiosas obras da criação presentes nesta terra e neste universo, coisas espantosas e maravilhosas, como a ação equilibrada e protetiva do Sol, a ordem proposital e definida das constelações das estrelas, a constância das estações, a sábia alternância do clima, a geração ininterrupta de oxigênio nos mares, a eclosão e crescimento programado de uma semente, o nascimento e o desenvolvimento da vida, a sincronia impressionante da vida dos animais, a capacidade intelectual do homem, a diversidade das substâncias, as leis verificáveis da física e da química, as descobertas científicas, as luzes do alvorecer e a grandeza de tudo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Deus sabe de tudo o que está acontecendo entre nós, e Ele está acima do tempo, e conhece o nosso passado, presente e futuro como um só texto escrito, que Ele conhece do começo até o fim. E ainda mais do que isto, Ele conhece o interior de cada coração. Ele está na eternidade, e tem todo o domínio e poder sobre tudo, como um homem com uma borboleta nas mãos. Mas, mesmo nós sendo maus e pecadores, Ele não nos deixou sozinhos e desamparados, se nos dispusermos a crer. Ele nos enviou ao Seu Filho, a Jesus, para nos salvar da queda de Adão e de todos os nossos pecados, se tão somente cremos no Seu Todo-Poderoso nome, que é santo e adorado pelos anjos e pelas miríades da criação. Ele é poderoso para nos ajudar e nos socorrer em todas as nossas tribulações que passamos por aqui, se buscarmos com fé a Sua face. Este mundo um dia passará, todo este universo, que são os nossos céus visíveis, ardendo em chamas de fogo e fumaça, e desaparecerá para dar lugar ao nascimento de um novo céu e uma nova terra, onde haverá o reino eterno de Deus, onde haverá paz, e onde habitará a justiça e vida para sempre, entre todos os que crerem e se voltarem para Cristo ainda em vida, durante este grande teste espiritual que sofremos neste tempo presente, que não é um teste para nossa destruição, nem para o nosso mal, mas para conhecermos a nossa pequenez e necessidade de salvação, nos arrependermos e crermos em Deus, por meio do Seu Filho, nos voltando para o Seu reino e obedecendo a Sua palavra para que, pela paciência e perseverança até o fim, glorifiquemos ao Senhor para sermos aprovados e nos tornarmos mais do que vencedores, pela fé e pela vida de Cristo, para herdarmos a entrada nas Suas moradas celestiais e a futura ressurreição dos santos na luz para a vida eterna. Porque Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. João 13:17. Porque levantarei a minha mão aos céus, e direi, eu vivo para sempre. Deuteronômio 32:40. Decretos da Fé. Blogspot.com